Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações musicais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 177º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que não tá aqui. E neste episódio 177, que quase eu não tive fôlego para falar, eu e mais três queridos caçadores e companheiros de caçada viemos aqui falar a respeito da nova série da Netflix, que é Cowboy Bebop, a série live action. E para falar aqui a respeito dos caçadores de recompensa mais atrapalhados e maravilhosos da galáxia, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que a minha Eduardina do coração, Madame Dona Joaninha Trekker, Pincamina Pai, e a primeira de seu nome e todos os outros apelidos que era queira. Fala, Joaninha. Olá a todos, e nós não viemos aqui para pular corguinhos. Corguinhos não, a gente não pode pular corguinhos, de jeito nenhum, imagino nenhum. Falando em corguinhos, também está aqui comigo o vira-lata de estimação desta equipe, que é o senhor Koala-se Lee. Fala com mais emoção, Lee, porra. Não. Mas enfim, se eu tenho a oportunidade de levar a minha vítima viva ou morta, eu sempre levo morta. E nunca ganha recompensa, porque só se paga a recompensa pelos vivos, burro. Isso deve estar muito explicado, porque eu tô fudido hoje. Não é? É uma besta quadrada mesmo. Mas falando em bestas quadradas, hoje nós temos uma estreia, sim! Porque eu tive uma nova contratação, contratei por exatamente R$0, o senhor J. Santos, nosso querido mecenas, que agora é parte da equipe desta josta desse podcast. Fala, meu lindo e maravilhoso fela da puta. Que beleza. Quanto? R$0, cara? R$0. Tá ganhando mais do que eu, cara. Eu tenho que pagar pra gravar. Ele paga pra gravar também? Ele é mecenas, porra. Isso não dá nem pra pagar um bife sintético. Né? Fala tu que é o rei de mandar vídeo de comida gostosa só pra encher o saco dos outros no grupo, né, cretino? Ué, faz parte, né? Faz parte, né? Tá bom. Então voltaremos daqui a pouquinho para falarmos tudo a respeito de como ficou a nova adaptação de Cowboy Bebop depois dos recadinhos. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor, para agradecer mais uma vez o Nerdmaster mandando eu me foder. Isso mesmo, pessoas. Hoje eu vim trazer o mais do mesmo, que são os recadinhos que todo mundo tem que ouvir e se ajudar, agradeço de montão. Vamos lá, para aqueles que querem comentar no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br que tá tudo certo. Você que quer mandar aquele e-mailzinho maroto com comentários sobre o episódio, ou mesmo mandar as vídeos-respostas do nosso querido Elias Passos Tenório, basta seguir para o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquela tweetada gostosa com cerca de uns 500 caracteres, eu acho que é por aí. Mas enfim, basta dar um pulo lá no perfil do Paranerdia no Twitter, @paranerdia, e você consegue mandar aquela tweetada marota. Você que quer dar um pulo no Twitter, fazer o quê? Sei lá, mas ajudar o dono do Facebook a ficar um pouco mais rico, basta dar um pulo também lá na página do Paranerdia, facebook.com/paranerdia. Você quer conversar com a gente, trocar ideia sobre o episódio e interagir com a gente um pouquinho mais, basta dar um pulo lá no nosso grupo dos ouvintes do Paranerdia lá no Telegram. Telegram é t.me/paranerdia e está tudo certinho. Você quer ver as gravações dos episódios do Paranerdia, ver os quadros antigos do Nerdmaster e, por acaso, trombar com algumas gravações do HunterCast, que é capitaneado por aquele babaca é do Koalasi, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora, se você quer ajudar o Paranerdia com algo mais do que só espalhando a palavra, basta dar um pulo nos sites apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Com apoios a partir de R$1, que não paga mais nem o cafezinho no boteco, você vai estar ajudando o Paranerdia a continuar seguindo em frente. De resto, eu agradeço a todos vocês por ouvirem este episódio e sigam com este anime que é simplesmente show de bola. Eu sou seu pai. Volta! Então, muito bem, senhoras e senhoritos, Cowboy Bebop, uma série live action na Netflix. Oh, olha só que bonito! Estreando agora em 19 de novembro de 2021, para datar de vez este caralho desta gravação. Né, com uma temporada só, mas também com 10 episódios com uma hora de duração em média cada um. Então é tipo 10 filmes, de 10 média-metragens de episódio, né? Muito bem. Eu posso fazer uma crítica aqui, né? Pode, critica. Ao companheiro de entretenimento. Eu não vou citar nomes, não, mas o site do Ovo, sabe o que eu tô falando, o site, né? Do Ovo. Ele postou uma crítica dando zero pro Cowboy Bebop. Parabéns pra ele. Eu queria perguntar pro site do Ovo. Eu vou xingar os outros atores. É site do Ovo Frito. Aquele do Ovo Frito. Eu vi a crítica. Já perdeu a relevância há muito tempo. Eu vi a crítica e os motivos pelos quais eles deram nota baixa é justamente os motivos que eu achei que merecia nota alta. É, tu vê como todo mundo tem o direito de estar errado, né? Mas sabe que o mais errado nessa conversa é você, né, Wallace? Sim, eu sei. Por continuar vendo as coisas do site do Ovo Frito. Não. Eu fui ver só isso especificamente porque caiu na minha timeline. Pesquisa de conteúdo. Tá. O Wallace, também caiu na minha timeline, tá? Eu olhei e falei assim, todo mundo tem o direito de não gostar de alguma coisa, certo? Certo. Eu tenho o direito de não querer ler e me irritar, certo? Certíssimo. Especialmente porque eu ainda não... Quando caiu na minha timeline, eu ainda não tinha visto os episódios. Eu preciso fazer o meu julgamento pessoal, a minha avaliação, a partir do que eu conheço do anime. Afinal de contas, isso é algo que vai entrar dentro da avaliação, querendo ou não querendo, né? E a partir do que eu ver, do que tiver na tela. Posso gostar? Posso não gostar? Também. Então vamos deixar o ovo virado ali de lado? Depois eu vou acabar lendo só por curiosidade, mas por enquanto... Eu não. Perdi meu tempo. Esse ovo já tá... Já tá choco mesmo, então dando. Então, já que tu tá tão empolgadinho aí, ô filhotinho de bicho preguiça, lê pra mim a sinopse que eu tirei diretamente da Netflix. Vamos lá, hein? Sempre um momento de expectativa se eu vou errar ou não, hein? No, vamos lá. Se? No último até que mandei bem, vamos lá. É, estiloso e sem grana, o caçador de recompensa Spike, Jet e Faye rodam um sistema solar em busca de trabalho. Mas será que eles conseguem... Peraí. Mas será que eles conseguem fugir do passado de Spike? Beleza. Ele só errou no... Ele só errou na concordância. Porque é estilosos. Esse engrana os caçadores de recompensa. Mas também foda-se, né? O Koala se lembra. O que você quer que aconteça com isso, dá zero, né, pra ele, professor. É, dá zero pra ele. Caguei, né? Mas vamos lá. Então vamos nessa. Estreou Cowboy Bebop, todo mundo estava meio que com o pé atrás, vamos dizer um pouquinho, por conta de ser uma adaptação ocidental do anime, e a gente já tá meio que escaldado, né, gato escaldado dessas merdas, dessas adaptações ocidentais. Eu tô vendo, tô olhando pro senhor, tá, seu Death Note, eu tô olhando, tá? É pra você mesmo que eu tô olhando, tá, seu Death Note? É pra... Fuck Note. Fuck Note, exatamente esse. Mas, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o elenco. Pelo menos os 5 personagens mais recorrentes na trama, porque praticamente todos os episódios têm pelo menos um personagem a mais, né? Então, vamos focar nos 5 principais, que são o senhor Spike... Fearless Spiegel, que nos Estados Unidos foi feito brilhantemente pelo senhor John Woo, e aqui no Brasil não podia ser dublado por ninguém mais, ninguém menos que o senhor Guilherme Briggs, porque afinal de contas ele já foi o Spike tanto no filme quanto no anime propriamente dito. Então, felizmente, eles mantiveram o Guilherme Briggs nessa conversa. O que, que tu achou? Diga-se de passagem que a questão da dublagem, né? É, pro Japão foram chamados todos os atores do anime. Uhum. Eu acho que só se a pessoa realmente não podia participar porque morreu ou tava com algum outro impedimento. Porque, de resto, todo mundo veio. Mas pode acontecer, é, né? É, tipo os dubladores do Antônio, do Carlos e do Jobim. Foi. Que já eram velhos, né, parra? Porra, eles já eram velhos 30 anos atrás, né, bicho? Já eram velhos 30 anos atrás, né? Porra. Tu viu dublado ou legendado, dona Ana? Eu vi dublado. E? Seu Spiegel, como é que ficou seu Briggs? Bom, primeiro eu vou fazer uma pequena ressalva, porque eu assisti Cowboy Bebop lá em 1900 e bolinha de naftalina na Locomotion. E assisti com o som original. Porque e legenda, não tinha que era outro que tinha na época. Né? É. Não tinha outro. Né? É, e há pouco tempo a tia Netflix colocou Cowboy Bebop na sua programação. Falei assim, tá bom, vou preparar meu espírito e vou dublado. Rever de novo. E dublado. E vou rever, dessa vez eu vou rever dublado, né? Pra já ir me acostumando com as vozes, né? Então, eu já estava esperando a voz do Guilherme Briggs. Ele é a competência em forma de pessoa, então não tinha como fazer um trabalho ruim. Uhum. Eu não sei se ele casa tão bem com o John Woo. John Cho, né? John Cho, mas... O caso não é ele casar com o John Cho, é ele casar com o Spike. Com o Spike ele casa. É, sim. O Spike é perfeito, né? O jeito dele falar é suave... É aquela coisa assim, meio... pilantra. Aí, tô de boa, pilantra. Mas o Spike do live action, ele tem algumas camadas um pouco mais darks. Ele é menos light. Uhum. Tá? Essa é a minha opinião. Então, eu faço assim, algumas pequenas ressalvas, mas é alguma coisa assim na medida do tempero, não no gosto geral do prato. No geral ele tá bom. Nossa, baixou aqui um jacan. Então tá. E tu, Qualinha, viu dublado, né? Cara, com certeza. Eu não tive o prazer de ver Cowboy Bebop quando era mais novo, né? E apesar de não ser um anime desconhecido, porque muita gente falava do anime que era muito bom, e quando a Netflix lançou, ele não saiu não só na Netflix, como também saiu na Funimation, tá? Sim. E se eu não me engano, ambos têm dublagens diferentes, sim, né? Que eu vi uma comparação de dublagens. Sim. Eu não posso dizer qual delas tá melhor. Eu olha vi na só, Netflix. As duas estão praticamente iguais, porque são os mesmos atores. Eles não mudaram... Nenhuma das duas tem atores diferentes. O que torna diferente uma da outra, vamos assim dizer que a da Netflix xinga mais. Ela é mais desbocada, vamos assim dizer. Chama os caras de filha da puta, manda merda, entendeu? Enquanto na Funimation não chega a mandar tanto. Manda mais ou menos, depende da situação. Entendi. E, cara, eu acho que um anime naquela pegada, o palavrão ali, não é só pra poder ser gratuito. Eu acho que é essencial pra poder expressar o que a cena tá querendo transmitir. O cara tá todo lanhado. Não, o cara tá todo lanhado depois de uma briga de faca. E o cara não poder soltar um filho da puta, isso é quase inconstitucional, né? Exatamente, cara. E falando sobre o Guilherme Briggs, né? Como eu vi tanto o desenho quanto a série dublada, né? Não tem o que dizer, né, cara? É o Briggs, né? Manda bem sempre, né, cara? Uhum. Eu acho muito do espírito... Eu acho que quando o Briggs faz esse tipo de personagem meio, entre aspas, canalha... Não canastão, mas canalha, pilantra, malandrão... Sem então, vergonha. Eu acho, pilantra, um pilão, sem vergonha. Um Agostinho Carrara. Sempre demanda ai, muito não, bem. Agostinho Carrara não. Por favor. Não, deve ter outros pilantras com mais gabarito, pelo amor de Deus. Ele sempre manda muito bem, cara. Eu realmente gostei bastante. Ok. E tu, Jotinha, o que tu achou? Tu viu dublado também, né, neném? Vi dublado sim. E claro, né, na primeira cena eu já fiquei feliz de ver. Eu não sabia que era o Briggs, que parece que tava dublando. Né, e já me ganhou na. Assim, já garantiu minha audiência só por causa do Briggs. Você sabe que eu sou putinha dele. Né? Ah, eu não tava sabendo, cara. Não, mas já disse. Aliás, o seu Jota, daqui do quarteto que tá fazendo essa conversa, ele tem um amass, ele tem um ampassant, porque ele nunca viu o Cowboy Bebop. E eu acabei de fazer uma edição aqui. O John Woo, né, que faz o Spike. Ele era o seu Sulu de Star Trek, né? Sim. É, da nova versão. Cara, como Joaninha da Trekker, nova, eu sou obrigada, né, a fazer essa ressalva. Da nova trilogia, que eu achei... Quando eu vi a cara dele, eu conheço esse cara de algum lugar, né? Fui atrás. Cara, sabe onde eu conheço ele? Eu conheço ele desde novo dos filmes do Harold Kumar. Ok. Ele faz o papel do Harold naqueles... É, do Harold Kumar. Já viu essa trilogia? Sim, sim. Maconheiro e tal? Sim, então, trilogia de maconheiro. Ele é o Harold, cara. Tá bom, então eu sempre fui fã dele desde pequeno. Ok, continuando nesta seara, tivemos também o Sr. Jeto Cão Preto Black. Que lá nos Estados Unidos é ninguém mais, ninguém menos, seu Mustafa Shakir. Negão da melhor qualidade, de grande gabarito. E aqui no Brasil foi o Sr. Luiz Lafay. Já vou deixar claro logo minha opinião. Foi o único que eu estranhei só no começo. No começo, tá? Por quê? Eu tava muito acostumado com o Mauro Ramos fazendo Jet, cara. É o filme, é o Mauro Ramos. No anime, é o Mauro Ramos. Aí, cara, a voz do Mauro Ramos é tão ligada ao Jet Black, né? Aí tudo bem. Ah, mas é porque o Jet Black do anime não é preto, mas aqui no anime, no live action, mudaram a etnia. Tá ok, foda-se. Não ficou mal dublado. Tá muito bem dublado, inclusive, na minha opinião. Só me deixa estranhar um pouco que não era o Mauro Ramos. Ok? Obrigado. Mas que parada dessa? Tipo, esse Luiz Lafay, eu não conheço quem que é. Eu não me lembro muito, tipo, outra obra dele e tal. Mas ele é um sujeito negro, é isso? Ele fez o Luke Cage. Ah, mas tá. Então, mas o mas que é isso? Tipo, por ele ser preto, só pode ser dublado por pessoas pretas, é isso? Não, pra começo, entendi. Conversa que o Luiz Lafay não é preto. Disso. Ah, tá. Achei que ele fosse. Não. Mas é que, você sabe como é que é aquela situação. Quem escolhe não é a galera dos fãs, e sim a distribuidora. A distribuidora sim, não sim. Quis o Mauro Ramos pro Jack Black Black, né? Então deixa o Jack Black Black no Luiz Lafay, ué. Caralho, que sacanagem. Não, tudo bem. Uma pequena ressalva, assim, quando eu comecei a ver o live action, eu já tinha visto fotos, então eu sabia que o Jet Black ia ser black, negro. Do ponto de vista conceitual, me fazia bastante sentido, mas eu fiquei pensando, gente, por que colocaram essas lentes de contato? Por que deixaram ele com os olhos claros? É pra dar a entender alguma coisa de da parte de ficção científica e tal, tá? É, até que eu descobri que os olhos dele são dessa cor mesmo, né? Tá, tu vê, né? Tu pensou que era só Aurora que era negra de olho claro, né? Pois é, bonita cor, diferente a cor dos olhos dele, porque não é assim um azul brilhante, é um azul com uns tons de verde. É um diferente. Azul quase turquesa. Eu não olhei pros olhos do negão, não. Vou te falar. Mas que eu também não reparei, não é também a não. Ana, né, Jota? É. Falar que eu tô com o Jota nessa, também não reparei. Ela tá falando de olho, eu tô pensando, que olho, cara? O que ela tá falando? Eu sou mais detalhista, tá? Ah, mas tá perfeita. Ué, e o que você achou do seu Luiz Lafay fazendo a voz do Jack Black Black? É. Eu tava falando com a Ana, tá? Fez... Ah? Eu tava perguntando pra Ana, tá, enxerido? Eu estou mostrando um dedo pra você aqui que você não tá vendo. Nem os ouvintes também. Fala, Aninha. Olha, no geral eu também gostei do trabalho dele. Eu acho que combinou bem com esse Jet paizão, né? Pô, paizão, sim. Que é algo que a gente não tinha na versão original, né? É engraçado, eu acho que a voz dele é mais família mesmo. Ainda que o Jet original tenha algumas características de paizão, ele é o paizão dentro da Bebop, né? É, ele é o paizão da Bebop, mas ele no original não tem filha, né? Sim. Mas vá. Agora tu, ó, meu lindo fela da puta, o que tu achou de Jet Black Black? Ser black e ser feito pelo seu Luiz Lafay? Então, o Jet Black eu não conhecia, né? Conheci assistindo a série agora pra gravar, mas eu não conhecia. Porém, o Mustafa Shakir, ele já era dublado pelo Lafay lá no Luke Cage, né? Foi. Sim. Quando eu vi esse cara pela primeira vez. Na segunda temporada, se eu não me engano, ele fez o Bushmaster. Então eu acredito que o estúdio tenha priorizado o dublador por causa do ator, não? Uhum. Manteve o dublador do ator, eu acredito. Não duvido. Faz sentido, faz sentido. Ele tem uma carreira ainda meio recente, né? Quer dizer, tô dando uma olhada aqui no nossa amiga Wikipédia. Eu não me lembro de ter visto ele em outros trabalhos. Eu não me lembro. Pois não. É, cara. Eu não me lembro nem dele no Luke Cage, pra falar a verdade. Você botou ele agora na pauta, eu fiquei até meio surpreso. Rapaz. Aquele cara vestido de verde com as manoplas de super força, o cara era foda. Não, eu não me lembrava. Tirou que era muita ele. Onda. Talvez tenha sido. Talvez o cabelo e a barba, não sei. Não, a barba tá um pouquinho diferente, né? Com essa barbinha falsa aí, safada. É, levando em consideração que no personagem do Luke Cage ele não tinha barba. Era só um zoião, né? Koala! Fala comigo. E aí, seu Luiz Lafay, qual é? Cara, eu não vi o anime todo, tá? Uhum. Mas eu vi boa parte dele. E eu gosto do dublador original. E assim como você, quando eu escutei a voz do Jet, eu pensei, opa, tem algo errado aqui, tem algo muito esquisito, mas aí eu fui me acostumando com o decorrer do episódio, até porque são, como você disse, né, cara, são episódios de quase uma hora, então são 10 episódios, são quase 10 horas de série, né, para pensar assim mais ou menos. E sobre a questão de mudança de etnia, eu não acho que isso tenha enfraquecido o personagem. Eu sei que ninguém aqui falou isso, tá, gente, só pra deixar claro. Mas tem uma galera na internet que tem sempre essa crítica, né? Né? Mudou a etnia do meu personagem. Nossa, estragou meu personagem por causa disso. Imagina quando a gente falar da próxima, então. Eu não acho que fez diferença alguma a mudança de etnia. Inclusive, ele poderia ser negro no anime, que não ia mudar em nada, né? Isso é verdade. E essa, isso é verdade. E esse acréscimo que ele teve, de dar um background maior pra ele, questão da família, da filha e tal, eu achei legal, cara. Eu não sei que a gente provavelmente vai chegar nisso mais pra frente, mas foi uma trama a mais que eu curti na série, sabe? Tipo, mais trabalhada. Porque leva mal não, mas finalmente o apelido dele agora faz sentido, né? Cão Preto. É, sim, sim. Né? É verdade. Então tá, bora. É, na próxima, vamos falar agora de senhora Faye Valentine, que lá nos Estados Unidos é dona Daniela Pineda, e aqui no Brasil é redublada mais uma vez e maravilhosamente pela madame dona Miriam Fisher. Pra quem não sabe, Botan, né, e por aí vai. Todo mundo sabe quem é Miriam Fisher, puta que pariu também, né, não vou te contar um negócio. E aí, dona Ana, que tal dona Faye Valentine não ser mais caucasiana e sim latina? Olha, você quer saber? Eu nunca vi a Faye Valentine como caucasiana, porque eu já me acostumei muito àquele conceito de que se o material de origem é japonês, então ela é uma japonesa, ponto. É, então, sim. Mas, é, ao mesmo tempo, ela tem um nome que é bastante... É, europeu, né? Uhum. Puxa um pouco pra esse lado. Mas eu acho que a Daniela Pineda bateu bem no personagem, né? Eu acho que ela ficou bem. Vou já dizendo que eu adorei o fato de que ela foi alterada. A alteração dela maior é que ela, no anime, ela era muito mais uma... usando os seus atributos físicos, né? Ela se fazia muito mais de donzela em perigo. E não era tão boa de briga, não era tão boa de luta. Pontaria razoável, mas não era assim também a mulher de resolver as coisas. Ela se fazia muito porrada, mais de gostosona, né? Isso. E aqui ela está vestida. Né? Convenhamos que as roupas originais de Faye Valentine... Eu acho que só a personagem de Kill la Kill está menos vestida do que a Faye Valentine. Eu vou deixar claro aqui logo a minha indignação, que eu achei que ela usou roupa demais. Pronto. Tamo junto, né, Dimas? Apoiado. Só um ponto, Ana. Não existe nenhuma personagem menos vestida do que a Kill la Kill, né? Tem. É por isso que eu coloquei o meu limite. A Kill la Kill em traje de... Rapa, você já esqueceu de Força Sinistra? Jesus! Preferia manter fora da minha memória. O que, tá maluco? Esse cara não gosta de mulher. Não, eu gosto, mas eu assistia na sala de casa e minha mãe via. Aí o problema é teu, aí e é da o trauma. Tua mãe. Aí é trauma, cara. Então eu tinha que esconder ou mudar de, ou fazer alguma coisa pra desligar a tela na hora que minha mãe passava, e ela sempre passava nos piores momentos. Ah, mas isso é de regra, né? Você tá assistindo Game of Thrones, tá tudo calmo e tranquilo. Sua mãe entra, pronto. Pimba, é aquela cena de orgia que aparece na tela. Maluco, eu só vou dizer uma coisa. Matilda May pelada. Pronto. Tá? Vamos lá, Jota. Tua opinião sobre a Faye Valentine e dona Miriam Fisher na dublagem. A Miriam Fisher é foda por si só, né? Então, onde ela coloca a voz, ela colocou a voz e acabou-se. Foda. Porém, a Faye Valentine como personagem na obra, eu não, como eu já falei, eu vou repetir mil vezes, eu não conhecia, né? E achei ela, assim, no início eu achei ela mais um alívio cômico do que qualquer outra coisa. Mas ela é, muito. Até no anime também ela é um pouco alívio cômico. É, porém, assim, a trama dela, na verdade, abrindo um parênteses gigante, todo anime é um alívio cômico, né? Agora, mas, eu vou assim, te contar um negócio. Eu queria muito experimentar ducha, banho, ducha. Porra, não é? Eu acho que você fica limpo de um jeito que você nunca ficou na vida. Aí, antes da gente continuar, tentando entender o conceito da bucha. É, também, da bucha. Melhor luva corporal, né? Com cabo. Aí, pra as costas deve ser uma maravilha. Né? Aí, passando aqui para uns comentários, estamos aqui no chat do YouTube, seu Wallace, com o senhor Mário Garcia, não sei se o senhor conhece. Opa! Ele veio o primeiro comentário dizendo: olha aí, Wallace palestrinha, coração, coração, coração. Né? E depois falou: King Kill la Kill, quando o pessoal está com o uniforme do Nudist Beach, é o mínimo de roupa que alguém pode usar, e eles usam só um cinto militar e boina. Tá bom. Né? Um suspensório. Pouco suspensório. Né? Então tá. Continuando. É pra isso que existe adesivo de dupla face, minha gente. Né? Ah, só pra fazer um adendo, a Daniela Pineda, ela fez também a Bruxa Sophie no, na série The Originals, né? Olha, muito bem. E tu, Koala, o que, que tu achou da nova Faye e da Dona Miriam Fischer ainda mandando bem para um caralho nela? Então, eu tô com a Aninha no sentido de que eu nunca vi a personagem como caucasiana, cara. Eu sempre vi ela também como uma japonesa. Ok. E justo. Eu não fazia ideia que ela era caucasiana. Até tomei um susto quando você falou isso. Mas, enfim. E, assim, a dublagem tá perfeita, né? Sem, não tem nenhum tipo de crítica a fazer. Diferente do site do ovo. É, não tem nenhum tipo de crítica a fazer. Mas concordo com o Nerdmaster na seguinte opinião, quando ele disse que ela está muito vestida. E de fato, ela está bem trajada o tempo todo, que chega a ser até um pouco revoltante. Não precisava, tá ligado? Não, mas tem uma cena num episódio, mais pro, meio pro final, que ó, rapaz, até compensou o resto, o exagero de roupa, sabe? É. Mas tá bom, vamos falar disso daqui a pouco. É o meu... Vamos lá. Nossa, chega. Seguindo no elenco, temos agora o Sr. Vicious, né? Que ele é feito lá nos Estados Unidos pelo Alex Russell. E aqui foi ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Nestor Chiesi. Muito bem. E aí, Dona Ana, que tal Vicious? Você quer saber? Eu acho que de rosto... ele tá uma combinação perfeita com o Vicious. Uhum. Eu consigo ver, assim, uma sobreposição dos dois incrível. Mas eu tenho que admitir que, meu, o pessoal não consegue acertar essa peruca de cabelos brancos. Porque... Quer dizer, meu Deus. O cara apareceu banana na tela na primeira o vez. O nylon a única brilha. Coisa que eu consegui gritar foi... Peruca! Peruca! Gente, é sério, é tão difícil assim pegar uma peruca de cabelo natural, tingir, trabalhar pra ele ficar bom. Ainda. Vou fazer uma ressalva. No anime, o Vicious tem, especialmente assim quando ele entra nessa fase hoje eu vou matar muito, né? O cabelo dele tá todo bagunçado, é todo desgrenhado, não é um cabelo bonito, arrumadinho, tá? Mas, gente, olha, parece assim uma coisa tão seca, tão ressecada, eu te juro que eu queria entrar dentro dela e botar um condicionador naquele cabelo. Cara, tipo, ele podia descolorir o cabelo do ator, sei lá, né? Não, peruca feio. Não, e outra coisa, assim, é que o cabelo acaba ficando... cacheado, cara. É aquele cabelo curtinho cacheado. Não dava pra fazer um cabelo bom de bicho com o cabelo dele. Esse problema aparece no Witcher também, tá? É o translúcido. Mas o Henry Cavill fica melhor. Tu lembra o translúcido? Sim, então, sim. Então, é aquele cabelinho, cara coladinho, entendi, fininho, pequenininho. Não dava pra fazer um bom bicho com o cabelo dele. Ah, cara, mas o... Ah, é foda. Eu ia falar que, tipo... Você podia adaptar, né? Tipo, deixa o cabelo dele curto. Não necessariamente o cabelo grande faz diferença, mas... Não, é outra coisa, assim. O cabelo tem tão pouco volume aqui na parte da frente, sabe? Que, testa! Uma marquise gigantesca! Dá um visual de descuido muito grande. Dá um visual de psicopata. Tudo bem, o Vicious é psicopata, então tá valendo. Puta, mais eu adiante ele começa a fazer uns papos lá muito metrosexuais que envolvem depilação íntima. Eu não Nossa, consigo imaginar. Que desconfortável. Eu não que desconfortável, Jesus, cara. Eu fiquei com vergonha. Nossa, eu não consigo imaginar um cara que se cuida assim e deixar o cabelo daquele jeito. Depilar não, eu não sei sim, se eu fiquei ouvintes, com estamos mais falando que numa cena o Vicious conversa com o Spike sobre depilação no saco. Ponto. E de fazer não, trança nos... Não, e tipo, não é nenhuma cena curta de uma piadinha de um minutinho ou menos, rapidinho, não. É mais eles detalhe... conversam uns 3 minutos, eles ficam uns 3 minutos falando disso, é um cara. Monólogo. É mais detalhe é muito horrível do que nenhum de nós quer saber. Tá? Né? É verdade. Eu acho que o tempo de duração dessa cena é parecido com aquele lá do banho, ducha-banho. Banho, ducha-banho. É uma piada que se arrasta. Cara, não. Mas eu acho que em questão de cabelo, eu acho que o visual do Spike foi o melhor adaptado, cara. Ah, Ah, o Jack Black o também não cabelo tava bagunçado. Ruim, não, cara. Eu também gostei do Jack Black. Ah, o cabelo da Faye também ficou legal. Se bem que eu admito que eu senti um pouco de falta daquela faixa que ela usa, né, pra segurar o cabelo assim mais pra trás e deixa os fiozinhos. Eu acho que teria ficado um pouquinho melhor com a faixa, mas é... E tava um roxo normal, né? Um roxo assim, aceitável. Podia ser um roxo... Eu não senti vontade de... Não, pensa comigo que podia ser um roxo a lá mal do Descendentes, tá? Nossa. Podia ser um roxo vovó, né, cara? Quando o velhinho pinta o cabelo fica roxo. Tá bom. Ok, vamos lá. O ponto mais baixo de toda a produção é o cabelo do Vicious. Desculpa, a peruca podia estar melhor trabalhada, tá? Tá. E pra terminar, a barba do Jack o também elenco me incomoda, mas mais recorrente, falemos agora de Madame Dona Julia. E Madame Dona Julia é feita por Helena Satine, nos Estados Unidos, e dobrado aqui no Brasil, miravilhosamente, por Dona Lina Mendes. Sua opinião, Dona Ana? Ela também ficou apropriada. Na verdade, ela teve muito mais falas aqui do que no anime. Sim. É. A Julia tá muito mais presente no... Eu até vi uma entrevistazinha do elenco, do diretor, mostrando bloopers com o Ayn, inclusive. Que cachorro é danado. Ah, Né? E muitas das coisas que a própria atriz fala sobre a Julia... a história da Julia toda no anime é muito contada fora do anime. Né? Sim. São flashbacks, são coisas ditas por outras pessoas. A própria Julia não tem muita participação. E aqui ela se torna um foco, um agente da ação. A Julia no anime é basicamente a dama em perigo. Só. Só. Só. E uma memória que é muito mais visual do que ela se manifesta. Acho que dá pra contar nos dedos as vezes que ela fala com alguém. Sim. E tu, Jota, o que achou de Julia? A Julia é tipo assim, eu achava que ela parecia com um Vicious feminino, né? Estavam juntos. Eu achava até no início que eles eram irmãos. Talvez por causa do cabelo. Mas a Lina Mendes dublando, eu achei interessante, porque a Lina, ela é famosa por dublar menininhas, né? E dublando a Julia, ela não parece a mesma dubladora que dubla essas mocinhas todas aí. Eu dublou a menina dos Incríveis lá. Uhum, a filha adolescente. Isso. Violeta. Não, e ainda pegou a tarefa relativamente ingrata de ter que cantar, né? De ter que cantar, porra, e essa que é voz! Sacanagem, né? Ela mandou bem pra caralho. Mandou bem pra caralho. Muito bem. E aí? Nerdmaster, deixa o Alan Clávice falar que eu vou fazer uma pequena observação. Tá bom. Pode fazer, Fala, pode não, fazer uma observação. Tô primeiro. Ok. Tá, Júlia. É que eu não tenho muito a dizer, cara. Eu gostei da dubladora, eu gostei da personagem. E principalmente quando ela chama o Vicious de corno manso. E você gosta. ela basicamente fala isso na cara dele, né, cara? E ele fica excitadíssimo escutando isso. Muito bem. Então. Você vê tu que ele chega até a morder o lábio. Eu vou tirar onda. Né? Se aquela mulher olhasse nos meus olhos e falasse a mesma coisa, eu não sei se eu ficaria muito diferente do Vicious, não. Né? Né? A mulher que cantando excita até mineira, né? Né? Né? Eu me senti vendo, eu nessa cena, eu sei que tipo, eu tô cortando pauta novamente, mas eu não tô com medo de esquecer. Mas eu me senti vendo um roteiro do Neville de Almeida, cara. Toda chanchada. Só faltou ele encher a mão na cara dela, cara. É? Só faltou essa cena pra virar um pornô chanchado. Dona Ana, sua observação. Então, apesar de não ser parte do elenco, é tão parte da história que é necessário fazer uma observação da presença incrível, divina e maravilhosa do trilha sonora de Yoko Kanno. Tantas músicas originais... Em alguns casos adaptado, em outros não. Do jeito que elas vieram ao mundo no anime original. Como um monte de composição original feita agora. Pra casar com o espírito do filme. Porra, principalmente no Bar da Ana, né? Puta que pariu, cara. Era cada música mais linda que a outra, não? Porra. Yoko Kanno é deusa. Estou aqui prestando reverências. Todos nós. Vocês estão vendo, mas eu estou. Eu, não dá pra deixar de falar sobre a trilha sonora, que é... Sem a trilha sonora, Cowboy Bebop não é Cowboy Bebop. Sem música, Cowboy Bebop não é Cowboy Bebop, porque pra comer de conversa que Bebop é música, tá? Bebop é o quê? Estilo musical. É um estilo de jazz improvisado. Explodiu minha cabeça. Eu não sei se eu, o Jota tá fazendo piada, mas eu realmente fiquei surpreso mesmo. Não, cara, não, eu tô assim, porque eu já tinha. Eu tinha notado que todos os episódios têm nome de música, alguma coisa referente à música ou orquestra. Sim, sim. Tanto que eu fui pesquisar sobre isso pra ver se os nomes remetiam a alguma coisa. Só que eu não sabia que o Bebop também era, entendeu? Caraca, isso agora faz mais sentido ainda, cara. A série, a composição sonora e tudo. Claro, conhecimento de vossas senhorias, porque aqui no Paranerd a gente traz cultura. O termo bebop vem do jazz dos anos 50, representa um dos primeiros momentos mais criativos e experimentais na história da música. Artistas como Charlie Parks e Dizzy Gillespie, que inclusive são mencionados no, naquele episódio do Jet com o parceiro dele, romperam as regras do jazz tradicional e criaram um som com uma melodia ousada, interessante, intensa e apaixonante. Ah, caramba. Deve ser aquele estilo de jazz que cada um toca a sua própria música e junta tudo. É tipo, é jazz de improviso, sim, é o jazz de improviso. Massa. Legal. Muito aquele bem. Aquele jazz que dá pra você ouvir fumando um charuto e tomando um bom whisky quente, por favor. eu não bebo, então foda-se. É, fica a recomendação, eu gente. Eu bebo muito. Bebe por você e pelo Nerdmaster, né, cara? Por pra, você também. Pra quem também, usa que aí os Spotify da vida ou similares, né? Ou tem simplesmente acesso ao nosso amigo YouTube, digita aí um pouco sobre Charlie Parker, sobre Bebop. Tá, tá certo que você tem a chance de acabar caindo no Cowboy Bebop. Então vai pra Charlie Parker, que é o Bird, tá? Pra vocês terem um gostinho mais... mais aprofundada do que é a muito música, o que é uma inspiração também pra trilha sonora, pra Yoko Kanno. Oh, caraca. Hey. Eu posso dar trabalho pro Jorge? Fala. Jorge, sobe um pouquinho de bebop aí pra gente. Que filha da puta. Não! Ele vai falar, não. Aí você não. Vai receber um... Não. Não. Tá, eu estou estimulando o pessoal a fazer buscas. A gente tem que aprender a fazer buscas. Né? Vambora. Então, vamos passar agora pros episódios per se, que como explodiu a cabeça do Sr. Jota e do Sr. Koalasi, cada um dos episódios tem um ritmo musical diferente nos seus títulos, né? E o primeiro de todos é o Gospel do Cowboy. Cowboy Gospel. Segundo a sinopse da Netflix, tá? Depois de terem sido trapaceados, Spike e Jet vão para Nova Tijuana atrás de outro alvo, mas eles não são os únicos interessados na missão. Oh. Aqui nós somos introduzidos ao conceito de que o Jet tem uma filha, o Kimi, né? Uhum. Que ele quer dinheiro não só para pagar as contas da Cowboy, da Bebop, né? Que no caso é a nave dele. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Jet gosta de música. Não! Bebop é com ele. Né? A gente vê isso principalmente no episódio que tá ele e o parceiro dele discutindo quem é que toca melhor, o Gizzy Gillespie ou o Bird. Então a gente tem assim essas inclusões de informações que são típicas da série, inclusive algo, né, que acaba sendo meio que jogado, que é o conceito de que o Jet não sabe do passado do Spike, não sabe nada. Pelo menos no início. Eu gosto desse episódio porque ele faz referência direta a um episódio muito fresco que estava na minha cabeça, que eu tinha acabaram de ver o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, e ele faz referência ao primeiro, né? Ele adapta bastante coisa, né? Traz coisas lá da frente e tal, mas todo aquele arco do cara injetando aquela droga, né? Aquele o Red Ice, né? Eu sei disso porque é meu autor favorito de ficção científica. Ah, legal. Não era o Red Ice o nome da droga? Não, o cara se chama Asimov, a droga se chama Red Ice. Ah, tá. Ou Blue Eyes. É, enfim. E aí tem todo aquele esquema, né? Tem uma sequência que foi criada ali, um pouco adaptado daquela cena do bar, que se passa num cassino espacial. Eu adorei a cena do bar ser vista pelos olhos vermelhos do cara. Eu achei foda também. Achei foda pra caralho, em primeira pessoa, coisa que no anime não é assim. Cara, deram um pouco mais profundidade, né, pra história daquela garota querendo ir pra Marte com aquele marginal e tal. E me remeteu muito às histórias de Velho Oeste, né, cara? Da menina fugindo com um bandido e tal, e no final ambos acabam mortos, né? Tem até aquele casal famoso, Bonnie e Clyde. Eu só senti falta que no anime... Pode dar spoiler? Pode, dar spoiler, né? Óbvio, né? Tá. É que no anime, ela que mata o cara, né? Depois ela acaba morrendo de uma forma muito parecida que na série. Eu senti essa falta, eu achei que seria mais dramático se ela desse um tiro no cara e tal, porque o cara tava meio loucaço. Ah, eu achei que tava tirando bom. Isso, cara, de resto... Não, é... Tipo, não é nada também que desconta a ponta do tipo, não. É só uma observação que eu acho que eu preferia, como foi no anime mesmo. Tirando isso, de resto, é um episódio muito legal, cara. É muito bem introduzido e... Falo de novo, pau no cu do site novo, que xingou essa série. Eu quero chamar a atenção aqui, antes dos seus comentários, eu quero chamar a atenção aqui para a participação hilariante dos senhores Antônio, Carlos e Jobim, o trio de velhinhos, que são os alívio cômicos e personagens de fundo mais adorados pela galera do anime e que eles fazem participação neste e em outro episódio mais pra frente. O que eu ia comentar é o seguinte... Eu vi algumas reclamações de que colocaram detalhes do passado da moça, essa coisa de que ela vinha de uma família rica, isso foi desnecessário, não sei o que das contas. Olha, pra ela em particular foi desnecessário, mas torna-se importante pra ser a desculpa de introduzir a Faye Valentine agora. Uhum. Porque ela está atrás da menina, né, a pedido da família da garota que quer ela de volta. Exatamente. Nossa, é sério mesmo que teve gente implicando com isso, cara? Mesmo. Aprofundaram mais, sabe? Ai, porque era desnecessário, Qual assim? Internet. O pessoal precisa realmente de motivo pra implicar? Nenhum, zero. É. Então tá. Cara, o meu filho falou uma vez, eu não quero assistir esse Cowboy Bebop live action, não. Aí eu botei ele pra ver só a cena de abertura. Só aquela ceninha de abertura no cassino. E, cara, nossa, que porradaria gostosa de ver, meu Deus do céu. Aí ele mudou de ideia? Ele mudou de ideia na hora? Ah, tá, eu quero ver agora. Vou pensar no assunto. Não, mas é uma sequência de luta muito boa. O negócio do meu filho é o seguinte. Meu filho, como todo bom aborrecente, né? Ele é movido a meme. Né? E um dos memes que está sendo feito por conta de Cowboy Bebop é uma piada que eu tenho que admitir que é uma piada merda, que é feita acho que no episódio 2 ou no 3, eu não lembro agora, em que o Jet fala para uma mulher, ué, você está me chantageando, que em inglês é, você blackmail me, yeah, I blackmail you, né? É uma piada merda, eu sei. Eu concordo que é uma piada merda. Mas é uma piada merda em comparação a 10 episódios de cenas fodas. Então foda essa piada É naquela cena que ela chama ele de copão gigante de chocolate. Isso! Preto. É nessa cena aí mesmo. Cara, achei aquilo divertido, velho. Mas tem gente que implica com qualquer merda, né? Que você tá falando blackmail com um cara negro, né? Nossa, mesmo. Eu entendi, como vi dublado, eu entendi que aquilo foi um trocadilho, né? Eles adaptaram o trocadilho pra parecer plausível. Né? Aqui, não sei como é que funciona. Não sei se o pessoal sabe, eu sou o negão. E quando alguém tá querendo tá querendo fazer um elogio a uma pessoa de cor, assim, uma coisa mais íntima, utiliza outras coisas que são também de cor escura e que são gostosas, no caso, copão gigante de chocolate. De chocolate escuro. Adoraria ser chamado assim. Por aquela moça também. Eu já fui chamado assim, não faz muita diferença, não, cara. Era tá bom. Ah, é bom. Eu não sei quem foi a louca que te chamou de copão gostoso. Eu namoro, né, cara? Eu namoro, né, cara? Eu tenho uma namorada. Né? Então ela queria alguma coisa de você. Queria. Tá bom. Ok, chega. Vou fazer o meu momento, prefiro não comentar. É, né? Melhor, né? Vamos continuar? Beleza. Aí passamos para o episódio 2. Pop em Vênus. Venus Pop. Jet e Spike perseguem um terrorista venusiano. Mas o passado secreto de Spike acaba gerando certa tensão entre os dois. Eu vou deixar claro aqui bem... Vamos deixar claro aqui um negócio? Primeiro, esse episódio é original. Não é adaptado de nada. Vamos dizer que é adaptado de algumas coisas, de alguns episódios, mas... Não tem no anime um maluco retardado vestido de ursinho Ted, tá? Não, mas a gente tem um terrorista que usa ursinhos pra explodir as coisas. Mas não vestido de ursinho Ted, né, Ana? É, na verdade, o episódio do cara que explode as coisas, por mais que ele não se vista de urso, ele tem um comportamento meio infantilizado pelo jeito... ele quer que seja ouvido, mas ele não diz o que ele quer. Na verdade, ele não consegue dizer o que ele quer, porque existe um outro caçador de recompensas, o tal do Andy, né? Que é uma versão cowboy estranha do Spike. É pra quem acha que, nossa, mas Cowboy Bebop tem umas piadinhas. Gente, se vocês tivessem visto só esse episódio original, as piadas de ferradura nas costas do Spike. É a coisa mais nonsense de todo o universo. O cavalo andando por tudo quanto é lado, é a coisa mais nonsense do universo. Né? Mas tá. E o que vocês acharam? Divertido? Fora o fato de ter que ver um filho de uma égua maluco, bizarro, de vestido de ursinho Ted? Eu vou te falar, né, Edmato? Vou admitir um negócio pra você. Eu não faço ideia do que aconteceu nesse episódio, cara. Minha mente apagou, deletou esse episódio. Eu não faço ideia de como é que começa, qual que são as falas, qual que é a trama. Você falou assim, ah, tem um cara vestido de ursinho Ted explodindo as coisas. Eu pensei, what? What? como assim, cara? Eu pulei, cara, esse episódio? Eu não lembro. Pois é, eu tô cogitando. Será que eu pulei esse episódio, cara? Não é possível, eu não lembro de nada, cara. É, mas foi bom, foi bom. Agora, um que eu gostei bastante foi o próximo, que é o Jazz do Cão Maior. Dog Star Swing. Que é onde a gente é apresentado ao Ain. Ao Ain. Ah, sim, sim. Cara, e uma adaptação também, né? Ele é apresentado de forma diferente. Sim, no... a gente vai falar disso já. Mas a sinopse. Jet precisa de dinheiro para o presente de aniversário da filha. Uma Sally que anda. Então ele e Spike boram um plano para caçar um alvo em um bordel. Oh, olha, por que não, né? Então é nessa história que tem uma. Que a história do Ain é modificada um pouco, né? Que ele deixa de ser um corguinho geneticamente modificado e passa a ser só um corguinho. Que era de um milionário e o cara que tá matando milionários, mata milionários pra pegar os cachorros. Depois, no final, a gente não entende o porquê, mas foda-se, né? É porque o cara gosta de cachorros. Muito bem, parabéns pra ele. Acho que ele ia vender, não, ele ia vender. Ele odiava porque a gente rica, porque... ele odiava a gente rica, queria matar a gente rica, e ele queria se vingar das outras pessoas ricas, matando os corguinhos, os cachorrinhos, os chihuahuas. Só que ele não tinha coragem de matar os chihuahuas, porque afinal de contas, ele... aquele olharzinho doce. Quem é que pode matar um bichinho desses? Dá mais do Ain. Ele, né, não ia vender, porque a Faye, ela chega a falar do preço do Ain. 30 tal, milhões de Wolongs. É, eu acho que ele ia vender os cachorros, não era essa não, ideia, a ideia é que ele ia matar os cachorros. Só que ele olhava pra aquela dos cachorros. Aí os cachorros faziam aquela cara de gato do Shrek pra ele, né? Aí quem consegue? É foda mesmo. Né? Aliás, vou te falar, o pessoal da Bebop ali marcaram uma touca muito grande. Eles podiam ter surrupiado ali uns 2, 3 cachorrinhos, tá? Comprava uma série, vendia os cachorrinhos pra gente de boa, né? Isso ia resolver tanto problema. Né? Mas ele roubou. Mas o problema. E o Ai até podia ficar de lambuja ali dentro da nave, por que não, né? Mas o Cão Negro, ele roubou um cachorro, né? Ele deu um cachorro pra filha dele. Que é o Ai, hein? É, um só. E pegou de volta, porque a mãe... Cara, mas entregando, dando um, você já tem que pagar um aluguel absurdo e tudo mais, você não tem condição de ter um cachorro, imagina dando mais. Aí é foda. E eu vou te falar uma coisa, eu quando eu ouvi ela falando assim, a gente não pode pegar as licenças, as taxas, eu não sei o que, das quantas, o Jack, não, eu dou um jeito pra ajudar. Eu falei assim, com que dinheiro, seu filho da mãe? Você não consegue comprar uma azeitona na esquina, no bar da esquina? O prato principal que vocês comem é pimentão com carne sem carne, pimentão, cara. Pimentão com carne sem carne. É o escondidinho de carne sem carne. Essa carne tá tão escondida que você nem acha. É foda. Eu achei essa referência legal. Eles não chegam a fazer essa piada, né? No anime eles têm essa piada, mas mostra eles sentados comendo um prato de pimentão. Eu falei, eu entendi isso aí. Depois eles ficam até emocionados com um bolinho de pimentão mais pra frente, né? Ah, é verdade. Não, mas vamos lá. No final das contas, a desculpa pro cachorro ficar na nave é que a mãe da Kimi não aceita ficar com o cão. Diz que ela não vai pagar as taxas. Na verdade, ela não quer ficar limpando a sujeira de cachorro. É, mas também porque cachorro não existe mais na Terra. Cachorro é um bicho em extinção. É coisa que você vê em zoológico, né? É. E aí, então, pra você ter cachorro, você tem que pagar imposto. E não é um imposto barato. Ah, ele é tão raro que até a feia, ela fica empolgadíssima, né? Que ela nunca viu um cachorro antes. Né? Ela não só fica, nunca viu um cachorro antes, como um ela cachorro? Tentou roubar o cachorro e a nave do Spike. Se bem que ela cogita... a Faye, por ter amnésia, provavelmente nunca tenha visto nada, né? É. Ah, mas acho que não é assim que funciona a amnésia, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Seguindo pro quarto episódio, o Sol de Calisto. Calisto Sol. Um grupo de ecoterroristas estraga a tentativa de extorsão de Faye e ela pede ajuda pro Spike e pro Jet para capturá-los e receber a recompensa. Outra vez, vemos aqui um episódio muito bem adaptado, né? Porque os terroristas eram de outro jeito no anime original, e aqui no Cowboy Bebop Live Action ficou um troço bem bacana com essa porra dessa bomba de transformar a gente em árvore, né? Pô, bem maneiro, cara. Eu achei visualmente isso muito maneiro. Não, e a escolha da atriz pra fazer a mãe, Mary, né, que é a terrorista-chefe, cara, não é só uma questão de roupa, não, a postura, tudo. A atriz foi muito bem escolhida, ela remete de um jeito muito legal ao personagem do anime. Cara, ela me lembrou, sabe quem? Ela me lembrou a madrasta malvada da Cinderela. Cara, é uma boa referência pro visual também da Mary original do anime, né? Uhum. Mas vem cá, vocês não acharam essa parada da árvore, da pessoa virando árvore legal, não? Legal, Wallace. Olha só, visualmente, sim. Agora, eu acho que eu não ia querer ver uma pessoa se transformando numa árvore do jeito que se transformou naquele episódio, né? A árvore tem bolso, maluco. Ela vive da roupa, né? Poucas coisas. Ficou meterão no bolso da árvore. Mas hoje em dia, com tanta computação gráfica, poucas coisas assustam realmente, né? Só que quando eu vi aquela mulher se transformando em árvore, árvore saindo de lugares que eu acredito, os galhos saindo de lugares que eu acredito que nunca deveriam sair galhos e raízes, parceiro do meu céu, Jesus Cristo, eu arrepiei até os cabelos do sovaco. E ó, convenhamos, no anime, você tem também uma substância que transforma pessoas, mas que na verdade ela mexe assim, entre muitas e muitas aspas, ela é um pouco mais realista, porque ela remete em mexer na parte genética, que seria a diferença entre nós e primatas. Então você desliga os genes mais humanos e o que você tem é uma reversão para um estado mais animalesco, né? Mas eu acho que lidar com a árvore é melhor, porque a árvore fica parada, você consegue mexer nos bolsos, você consegue É, deixa ela ali quietinha, né? É, dá menos trabalho depois você lidar do que um bando de símios nervosos e raivosos pra todo lado. Isso me remeteu a uma praga que mamãe jogava na gente, que se a gente engolisse semente de melancia, ia nascer um pé de melancia dentro da gente, entendeu? Ia nascer daquele jeito, inclusive. Daquele jeito, cara. Mas esse era o medo, mano. Mas você sabe que essa parada do bolso tem que tomar muito cuidado, porque a feita, uma hora que ela mete a mão no bolso, que ela pega uma seiva, que eu olhei aqui e falei, meu Deus, cara. Que nojo, cara. Parecia outra coisa, cara. Eu falei, não é possível. Aquela área não se transformou. Aquela área não se transformou, né, cara? Isso meio pesado, mas tudo bem. O Mário veio com um comentário interessante. Além do Mário, tivemos Madame Dona Cristiana Navarro, do Me Julguem, falando que eu sou o Nerd Master favorito dela, como se eu conhecesse outro, né, também, tá lá. Aí o Mário, com esse negócio de referência de música em anime mangá, é coisa de Jojo, né? Fazer o quê? Né? É verdade. É, aliás, sobre isso, o Qualas tem um negócio pra falar contigo depois, tá, Mário? Se é que ele tá ouvindo, acho que não tá, mas tudo bem. Pô. Aí... Mas Cowboy Bebop é bem anterior a Jojo. Sim. Eu tô viajando. Sim, claro. E... Não sei. É, o Jojo é bem antigo, gente. Não, mas o Cowboy Bebop é mais antigo. Cowboy Bebop é de 98. Não, mas o mangá do Jojo é antes, pô. Foda-se. Ah, tá, vai, continua, desculpa. E o último, ela quer ir pra Marte e escuta Carole e Tuesday. É. Que é outro anime da mesma galera do que fez Cowboy Bebop. E que dizem que passa-se, inclusive, no mesmo universo. Tá? No mesmo universo de Cowboy Bebop. Mas vamos lá. Continuando, passando para o episódio seguinte. O Lado Escuro do Tango. Dark Side Tango. Jet se reúne ao seu parceiro das antigas para localizar um criminoso recém-solto. Spike e Faye tentam concluir um serviço rápido. E é nesse episódio que nós somos apresentados ao conceito de ducha, banho, ducha. Tá bom, gente, me chama de burro. Eu não entendi esse conceito de ducha, banho, ducha. Até agora. Tá, vocês estão falando, falaram na série. Olha lá, explica. Nada disso. É o seguinte. Geralmente as pessoas têm a ducha, que é o chuveiro, que é o banho que a gente normalmente toma, né? E okay, tem a ideia de banheira, tomar um banho de banheira. Bom, eu sou obrigada a dizer que eu concordo plenamente com o Faye Valentine. Se você entra dentro da banheira, você se esfrega dentro da banheira, você vai ficar tomando banho, na verdade, num caldo da sua sujeirinha. Uma mistura da sua sujeirinha pessoal com os restos de sabão, né? E você fica ali cozinhando naquela água que já não é mais, né? Já deixou de ser uma água limpa. O conceito... Tem streamer que ganha a vida vendendo essa água aí. Que bom pra elas, né? Mas a questão é, se você está querendo falar limpeza, o conceito da Faye é, você toma uma ducha, né? Você tira... Você toma uma ducha com bucha, você tira aquela casca, né? Fica limpa e aí você entra na banheira com sais, com tudo que você tem direito, pra você relaxar, pra você se endeusar, tá? E no final você tira a água da banheira, vai pro chuveiro e toma mais uma ducha, que é pra tirar os restos dos sais e tudo. O banho. Ducha, banho, ducha. Aí o Spike ficou puto nas calças no primeiro momento, porque por conta dessa brincadeira do ducha, banho, ducha, obviamente que o banho da Faye deve ser demorado pra caralho. Ela gastou água quente toda. E quando ele foi tomar banho, o caralho do banho tava gelado, porque ele não tinha mais água quente na porcaria da nave, né? Escuta, o processo dela faz... Tá certo, né? Se você vai entrar numa piscina, você tem que tomar uma ducha mesmo. Não, mas não só tá certo, como depois o próprio Spike experimentou o ducha, banho, ducha, falou, ó, aprovado, hein? Tá aprovadermo, hein? Isso mudou a ele minha vida. Ele só de toalhinha, ele, olha, vou te falar que eu julguei mal esse negócio de ducha, banho, ducha, realmente maravilhoso. Muito bom, Gil. Aí teve um episódio com o Jet indo atrás do cara que fez, que foi a razão dele ter se deixado de ser policial, né? Porque foi por causa desse criminoso que ele foi acusado de ser corrupto. E ele depois descobre que, na verdade, o corrupto era o caralho do parceiro dele. Então, foda-se nessa história, né? E, enquanto isso, o Spike e a Faye estavam, vamos se dizer, discutindo quem é que é o criminoso que eles tinham que procurar. E eles acabaram procurando ninguém. Foda-se. Esses dois não sabem fazer dinheiro. Fala sério. Né? Mas a Faye queria ir no cara mais perigoso também, né? Ele achava, ela tava que matando o caçador de recompensa, como ninguém. O Spike achava que ela era café com leite, até que ela mostrou os caralhos das cicatrizes todas que ela tinha e a recompensa do cara que ela que pegou. O cara mostrando, aquilo, inclusive, como é que ela pegou. Aquilo foi tão clichê e foi tão maravilhoso. Não, a cena aquilo, do aquilo ali foi um momento máquina mortífera, né? Não foi um momento máquina mortífera. Cara, e a cena do tango, principalmente com ela dançando tango com o Corguinho. Ei! Mas no final, cara, o ponto final dessa cena é justamente, ela acabou a cena, acabou o tango, ela olha pro Corgi e o Corgi faz assim. Olhando pra ela, morre. Fim de morte. Morre, que senão tu estraga a cena. Aí o cachorro, morre. E vou te falar, viu, pelos bloopers que eu vi, fazer esse cachorro morrer aí foi difícil, viu? Ah, é? Tem um bastidor aí disso? Tem bastidor perdido por aí. Meu Deus. Ai, cara, vai estar tá nos aliás, links detalhe relacionados com... o vídeo dos bloopers do Cowboy Bebop, tá? Eu vou caçar aliás, e botar. Olha, meus sentimentos mais profundos, assim, de amizade pela Daniela Pineda, que ficou tendo que dançar com aquele cachorro que é pesadinho, viu? Não, corguinhos são pesadinhos, sim. Muito bem. Ai, ai. Aí, seguindo, estamos agora no episódio 6, né? O código binário de 2 passos. Binary 2 steps. A Bebop precisa de reparos, então Jet manda Spike ir atrás de uma dica sobre uma recompensa fabulosa para cobrir as despesas. Faye fica supervisionando... Eu queria ter posto aspas aqui no negócio, porque ela fica supervisionando a mecânica. Uhum. Entenda isso como você quiser. Queria eu supervisionar uma mecânica. Ô, oh, rapaz, né? Que supervisão, hein? Ô, oh, super, uma supervisão. Esse episódio é aquele do Dia da Marmota do Spike, né? Sim. Foi nesse episódio que eu, pelo menos, tive um calorzinho no coração, porque a dica foi dada por Radical Ed. E pra quem não sabe, Radical Ed é a Edward, tá? Pra quem não conhece. Ah, caramba! Eu vivo esquecendo que ele não viu o anime. Caramba, velho! Minha cabeça deveria ter explodido nessa hora, mano. Né? É, pode. Ah, eu fiquei com um sorriso grande, sim, sorriso tipo Ed. Na hora que eu vi Radical Ed, eu... Cara, é nesse episódio que o Jet, ele encarna o pai do Chris também? Pra comprar a bobina lá? Isso, pra que eu vou comprar uma coisa por inteiro se eu posso comprar no atacado que é muito mais barato? Ele deu uma de Julius, sim. Ele deu uma de Julius do Todo Mundo Odeia o Chris. Com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso. E a cena... do pega pra capar entre a Faye e a dona mecânica, né? O rapaz, menino, compensou toda a cena dela vestida, né? A quem tava sentindo falta do capô de Fusca com suspensório? Meu Deus. Né? Olha o comentário do Jota. Que pariu, já tem mulher aqui, cara, calma. Não, foi mal. Mas escuta, sinceramente, olhando a cena... Eu, na verdade, até fiz uma ligação meio errada, porque nessa do Dia da Marmota do Spike, ele tava sendo induzido a tentar esquecer a Júlia, porque assim a inteligência artificial poderia tentar fazer um upload da mente dele pra dentro do mainframe dela, né? Que era esse o objetivo do equipamento. Ele tinha que tentar fazer a todo custo o Spike desistir da Julia. E ele não desistia de jeito nenhum, de hipótese alguma. Na medida que a história se repetia, ele ia mudando um pouquinho, eu vi eles fugindo, aí você vê uma cena assim dos pezinhos na cama entrelaçados, isso aí é o Spike com a Julia, né, beleza, já a gente já viu umas insinuações deles aí, tá seguindo, a câmera tá subindo um pouquinho, mas foi assim, engraçado, eu não sabia, essa tatuagem aí não é da moça, da mecânica, ah, mecânica, opa! Mas pera. Mas ó, você quer saber, Pani, apesar... Você foi inocente, você não viu essa cena vindo? Não. A mecânica viu a mulher, ela ficou entumecida. O que tem de bom nessa nave? Agora, o interessante é que a cena, ela é erótica, não pela cena em si, mas pelo contexto, pelo que foi construído nas cenas anteriores. Porque se não tivesse aquela construção, essa cena aí não seria tão legal como foi. E sinceramente, eu não achei grosseira. As duas estão expostas, mas também não estão tão expostas assim. Dá pra ver o suficiente pra vocês mais manjos babarem, tá? Pra as moças que também gostam de moças terem os seus momentos de felicidade. Olha só, eu enquanto tá longe de ser uma coisa grosseira. Tá? Muito obrigado. Eu passo a minha parte de marmanjo satisfeita nessa brincadeira, tá? Obrigado. Tá, mas o legal é que justamente começa a abrir esse lado da fake. Quem já assistiu o anime até conhece, que sabe que ela tem um lado... vulnerável, um lado menininha, um lado que tá perdido, que não sabe de onde ela veio, pra onde ela foi, pra onde ela vai. E tem sentido quando você sabe que... E aí ela explica, né, que ela sabe que foi aberta de uma câmara criogênica, num golpe que se dá pra se... A pessoa se faz passar por família pra tentar pegar a herança que a pessoa teria direito, né? De resto, tudo que ela imagina saber, até o nome dela, ela acha que é falso. Ela se sente muito vazia por conta disso, muito insegura. Eu achei legal ela ter esse momento dela se abrir, dela reconhecer até coisas que ela não sabia dela mesma, como, sei lá, a própria sexualidade, algo com o qual ela não estava lidando nesse período. Na verdade, se você tem que estar num mundo hostil, que você não sabe nada de você mesmo, o primeiro passo é sobreviver, né? Prioridade, gente. Amém. É comida, abrigo, roupa, depois mas, diversão. Mas você falando de... Ela evoluiu muito rápido, não, pra pegar uma revista e procurar outros tipos de posições. Não. Eu tô vendo, a Aninha falou, não, porque o lado menininha, ela tá apanhando de espanhola gravitacional no episódio seguinte, cara. Menininha. Mas, meu filho, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, depois do seu primeiro orgasmo, as coisas mudam na sua. Fora que até o jeito dela falar, se desculpa, mas eu vi uma certa inocência, assim. Inocência. Porque é a inocência da curiosidade. Meu Deus, dá pra fazer isso? De que jeito? Exatamente. Como? Peraí. Oh? E ela é legal, porque ela, tipo, ela não é lésbica, né? Ela é bi, né? Ela fica meio que. Eu não sei se eu gosto mais de menino, se eu gosto mais de menina. Tem que ver isso aí. Faz parte da exploração, ela não sabe nada dela. Assim, eu acho que ela não tem definição, né? Ela não definiu ainda, né? Acho que a diversão é que ela experimentou uma coisa, gostou muito e quer ver mais coisas. Ela vai querer até as árvores do outro episódio. Ah, aí sim. Ah, e de fato que é. Agora aquela cena da ceia foi sentido, né, cara? Então agora tu entendeu, né? Ah, agora as engrenagens desmontaram, né? Vocês estão quebrando agora... um galho nessa maldade aí, viu? Porra, rapaz, ganhou Nossa Tuduchi! Senhora. Aê! Parabéns, dona Ana! Ganhou Tuduchi! Tá bom, seguinte, chega. E aí, vamos para o episódio 7, Condução de Galileu. Galileu Hostel. Uma vigarista do passado de Faye reaparece e propõe trocar a verdadeira identidade de Faye por uma carona urgente até Santo City. Julia considera suas opções. É nesse episódio que entra a mamãe da Faye, né? Que na verdade é a vigarista que se passou pela mãe, blá blá blá, pé, piripipi, poró, popó. Aí a galera se apaixonou, né? O Jet e o Spike se apaixonaram na mãe da Faye. Principalmente o Spike, porque ele percebeu que ela era tão vigarista quanto ele, né? E eles adoraram a receita de bolinho de pimentão da mãe da Faye. Cara, é nesse episódio... Pediram até a receita pra eles, né? Né? Nesse episódio tem a melhor cena, cara. Que é quando o Spike tá lá atrás lutando sozinho e o Jet, ele tá dançando, vendo o recital da filha dele sem música. Essa cena é muito... Cara, sabe o que essa cena me lembrou? Os filmes do tipo Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, que você tá vendo uma coisa acontecer na frente, mas o que importa é o que tá atrás... Sim, sim, cara, e lá atrás tava rolando uma puta de uma luta, cara. E o cara, a gente vê só o emborrão. Ele só e aí a dancinha, cara, primeiro plano, muito bom. E o dono da vida dando tchauzinho pra ele também. Essa cena, puta que pariu, cara. A cara do dono da venda é impagável. Isso, a cara do dono da venda é impagável, cara. E tudo não passou de uma fantasia sexual da mãe da menina lá, entre aspas, mãe, né? Né? Da mulher, cara. Caraca, que... pesadíssimo. Mas isso é pra você saber, meu filho, a importância de se ter uma palavra de segurança. O cara deu um tiro na cabeça do maluco à toa, cara. Foda. Mas nada me preparou pra cena seguinte, né? Do quê? Oh, da Faye roubando a espaçonave? Da Faye roubando a nave. Mas, cara, eu já sabia que ia acontecer isso pelo seguinte, é que você não conhecia o anime antigamente. Mas assim que apareceu a nave no galpão, porque aquela é a nave da Faye no anime, entendeu? Aquela bolha com as turretas de metralhadora, aquilo é a nave da Faye no anime. Mas aquele paninho em cima da bolha lá no mascaruela pra você, não? Não. O formato tava muito óbvio, cara. Não. Cara, na Cowboy Bebop, você tem quatro naves. Tá? Você tem a Red Tail, que é essa nave bolha da Faye. E que é muito característica dela. Então, bati o olho na bolha e eu falei assim... Oi, Red Tail, estava com saudades de você. Tem a Swordfish, que é a vermelhona do Spike. A Bebop, propriamente dita. E aí eu sou obrigada a admitir em público que eu não consigo guardar o nome da nave individual do Jet. Mas ele também tem uma navezinha menor, assim, para as manobras mais... Que aqui no live action não existiu, mas virou uma moto, né? Eu acabei percebendo isso. Falei assim, acho que não sou eu a única com problemas pra lembrar da nave individual do Jet, porque até dentro, que eu, sei lá, contenção de despesa, falando, não vou botar três naves individual, não, bota uma motoquinha aí. Mas motoquinha serviu pro seu uso, tá bom. Venhamos e convenhamos que faz sentido, porque ou o Jet tá na Bebop, ou ele não precisa de nave, né? Ele usava muito pouco a nave, acho que devemos ter visto ela talvez umas duas ou três vezes, por isso que eu não consigo guardar. É fora também, se você tá fudido de grana, você não vai ter 10 carros, né? Vai por mim, conheço gente que tem. Nem que seja pra ficar parado na garagem e dizer, mas é meu. Um dia, ó, tô comprando as peças, vai ficar lindo. Aí também, nesse meio tempo, a gente, entre essas histórias todas, desses episódios todos, tem a subtrama, vamos assim dizer, do Vicious querer matar os anciões, né? Aí ele tá fazendo conluio com a mineradora, com o corno lá do cara que é chamado de Eunuco e o caramba 4. Então, nesse tem essas mini historinhas no meio do caminho, que a gente cagou ali também. Mas eu preciso fazer uma referência aqui, tá? No anime, você tem os anciões, e eles são aquela coisa assim, bem caricata, né? De homens idosos, com aparência meio bolachuda, um pouco com cara de Buda, mas das trevas. Uhum. Como se isso fosse possível. E eu gostei da solução visual que foi encontrada para representar os anciões, de que é a mesma posição, eles estão sentados meio que em posição de flor de lótus e tal, só que eles, na verdade, usam máscaras que representam essas imagens. Né? E com um véu também cobrindo. Quer dizer, eu achei que ficou bem legal, porque você mantém a referência, mas você foge da caricatura, porque o rosto não tem como ser daquele jeito. Não no mundo real. Sim. Faz mais sentido você ser um ancião líder de uma sindicato do crime super poderoso, você não mostra o seu rosto na frente dos teus subalternos, né? Sim, com certeza, com certeza. Agora vem, na minha opinião, o melhor adaptado episódio até agora de todos dessa série, que é Gogô de Pierrot, ou Sad Clown a Gogô. Vicious liberta um terrível assassino e o contrata para matar Spike Spiegel. Depois ele coloca em ação seu plano contra os anciões do sindicato. Cara, eu gostei muito mais dessa versão do Pierrot Le Fou do que da versão do anime. Vou ser sincero, cara, essa versão super soldado do inferno, da puta que pariu, que tem medo de cachorro, muito mais convincente do que a versão era simplesmente... Porque eu não sei se ele lembra do anime. O Jota não, óbvio, mas... Eu também não. Nesse episódio que o Spike esbarra no Pierrot, o Pierrot tava atacando pessoas, se eu não me engano, do próprio sindicato, tal e coisa, e simplesmente o Spike testemunhou a merda. E é a partir daí que o Pierrot foi atrás do Spike, só por isso. Ou seja, ele só caiu de estar no lugar errado na hora errada. Aqui não. O Vicious foi quem foi, pegou lá no instituto onde que esse filho da puta foi criado, tal e coisa. A doutora fala, não liberta esse cara porque ele é um fela da puta, tipo o Jota, entendeu? E aí, o que que acontece? Não, ele vai ser libertado sim, e agora ele trabalha pra mim. Muito bem, que bom. Aí, olha, eu concordo contigo, viu, Nerdmaster? As coisinhas que foram sendo feitas assim pra sintonizar melhor a história antiga com a necessidade da história agora foram bem sacadas. No original você tem essa pessoa que também passou anos sofrendo torturas físicas e mentais e submetido a todo tipo de droga para se tornar uma espécie de assassino perfeito, mas que se torna tão incontrolável que nem quem o criou bota ele em uso, né? Mas que tinha um medo incrível de gatos. Você não tem por que ter gato aqui. Já ficou meio que na cara que bichinhos de estimação não são tão comuns assim pra você dizer, vi um gato aqui. Já eles estão com um Ayn do lado. Uhum. Você cria uma ligação, você abre o espaço de mudar isso, sintonizar ele pra ele ter medo, na verdade, de cão. O cão é que se tornou um dos elementos de trauma dele, então é o que paralisa ele de medo. Você tem um cão com o pessoal da Bebop, olha, pô, que legal, funciona muito melhor. Sim. E que legal saber que o Ayn pega o Wi-Fi. Pega, e do bom, olha, o Wi-Fi dele é melhor que o meu. Nossa, puta que pariu, cara. O Ayn com projetor de holografia no olho, tá que o pariu, tá? Mas, Nerd Master, agora... você lembra que quando o Ayn aparece pela primeira vez, ele abriu a gaiola de trava elétrica? Sim. Pra você tava falando, ele é um cachorrinho de gente rica. Eu falei assim, mas ele já era um cachorrinho modificado. Sim, claro, mas... Já tinha dado a dica ali. Porque mal ou bem, ele teve que ser engenhado, né? Porque no cachorro não existe mais, caralho. Não, peraí, cachorro existe, mas é raro. Não, cachorro não existe mais. Os animais todos da Terra morreram. Cachorro é tudo criação de engenharia e ou... Engenharia genética. Ou engenharia genética ou cibernética. Clonagem. O Ayn, na história original, ele é usado como um USB. Experimento genético. Não, ele é mais tratado como um portador de dados, né? Ele tem conexões, sim. É um pendrive gigante. É um pendrive canino. É o que ele gigante. É mesmo. Ele é um pendrive gigante, mas também inteligente pra caralho. Inclusive, existe a conversa de que ele é, depois da Edward, a segunda pessoa mais inteligente daquela nave. E ele é com certeza a criatura com um que emocional dele, assim, bem mais acertado de todo mundo dentro do universo. Não, ele é com certeza a pessoa mais acertada, emocionalmente falando, é o Aang. Não, isso não... Ele também, é perfeitamente ajustado. Mas também, vamos lá, que a gente tá comparando com a Edward, com o Jet, com o Spike e com a Faye, né? Então, não tá muito difícil de ser uma pessoa mais centrada do que esses quatro, né? Agora, voltando nada difícil. Voltando no Pierrot Le Fou, que maquiagem aterrorizante. Um caralho, né? Quando ele vira o Pierrot mesmo pra valer no final, né? No carrossel ali. Cara, que coisa horrível. Cara, eu só vi uma coisa tão medonha naquele palhaço assassino da vida real, serial killer. No It. Não, o It tá perdendo pra esse cara, mano. O cara passou uma base, uma sombra preta, pegou, encheu a mão de tinta branca, passou pela cara e chorou depois. Né? Eu só vi um palhaço terrível, mais terrível. Feio do que esse no Palácio Vixe do Pânico. É o palhaço Vixe. Que pariu. Poxa, e a Vixe, é? Era o Vixe, era o palhaço Vixe. E olha que legal, eles conseguiram adaptar várias das coisas que tem no anime, né? Dele sair flutuando por aí, eles botaram aquelas botas. Bota de gravidade. Graças a Deus, porque no anime ele flutua porque foda-se. Porque parece que ele é um balãozinho, né? É, porque é um balão de gás hélio voando, né? Mantiveram o campo fraque, de força, né? O campo de força, que eu acho que é essencial pra ele. E também o fraque de múltiplas utilidades, né? Segura essa, Batman, você não tem todo esse preparo. Né? Agora, aquela arma dele, aquela unhazinha de cachorro que tem um fiozinho, um cadarço. Tem no a unha dele, a unha dele tem no anime? Olha, eu não lembro, mas acho que tem. Eu não vou te dar 100% de certeza, não. Nossa, muito fake. Né? Bom, e aí passamos para os dois últimos episódios, que tal como no anime, os dois últimos são o season finale mesmo. Dá para fazer que é um literalmente continuação do outro, que é Valsa em Calisto, Blue Crawl Vaults e Supernova Orquestral, ou Supernova Symphony. Anos atrás, Spike e Vicious conhecem Julia no clube da Ana, que não é a nossa Ana, é a Ana do Cowboy Bebop. Mas questões sentimentais e a ambição de Vicious logo causam um problema para todos. E aí, no Supernova Symphony, Faye e Jet seguem Spike até a boate da Ana, não a nossa, a do Cowboy Bebop, e descobrem que Vicious sequestrou a filha do Jet para trocar pela vida do Spike. Cara, no episódio do Le Fou, né, do Pierrot, também o Jet meio que já tá começando a saber qual é da vida secreta do Spike, né? Porque... E, na verdade, ele dá uma mancada, porque ele chuta que as habilidades de luta, as capacidades de pensamento, de estratégia do Spike são fruto de uma intensa vida militar, comando. Ele vê que é um herói de guerra, né? Não, mas aquela mulher do copão de chocolate falou pra ele que a vida do Spike também tem seus mistérios. Mas ela não disse em nenhum momento que o cara era do sindicato. Não, não, mas ela falou que é pra ele tomar cuidado com o Spike. Digamos que ela, quando tava falando do Pierrot Le Fou, ela usou a frase de que são poucos os grupos que têm os recursos para criar alguém do zero, né? Para esconder tudo de alguém, a ponto de você abrir uma pasta e dizer: o que você sabe dele? Nada. Ela começa a enumerar: é o sindicato, é a ISP, que é a força policial. Ela coloca no mesmo balaio certos grupos, o sindicato incluso, mas na cabeça do Jet, meu parceiro não vai ser bandido. Meu parceiro é parça, meu parceiro é legal, meu parceiro é limpo, entendeu? Gente fina. Imagina que ele vai ser um ex-membro do sindicato, então ele automaticamente começa a pensar no exército e que encaixaria com as questões das habilidades de luta que o Spike tem. Na cabecinha dele, por favor. Mais do que exército, as forças especiais. Sim. Aliás, você reparou duas coisas, é que eu não posso deixar de esquecer. O Pierrot, antes dele se vestir de palhaço, você reparou que ele começa a falar em francês? O que ele começa a falar em francês? Sim. É a fala do Roy Bates de Blade Runner. Sim, dos Lágrimas na Chuva, sim! Ah, ele fala... Sim, calma, ele fala qual frase? Em francês, ele fala, ele fala, ele... Eu chorei. Ele fala, e tudo ele vai tá, se perder ele tá lá como lágrimas na chuva. No parque, ele encontra aquele manequim de Pierrot. Ele fala da frase inteirinha do Blade Runner. Lágrimas na chuva? Sim, só que em francês. Só que eu vou ter que ver de novo isso. E adiante, quando o Jet tá repassando os planos lá com a equipe de como eles vão pegar o Pierrot, ele joga pro Spike, você lutou nos portões de Tannhauser, né? Aí vai, Blade Runner de novo! É! Altas referências. Esse episódio eu gostei bastante, porque ele é um episódio todo em flashback, né? E você pega mais sobre o passado do Jax, que até então um mistério. Agora a pergunta que eu tenho é, eu falei que, tipo, como eu disse, eu tô vendo o anime ainda, eu não vi tudo. É, isso aí são os momentos finais mesmo? A série termina desse jeito? Porque eu sei que não tem uma segunda temporada, né? Não, caso esse flashback apresentado... Vai ter segunda temporada. No anime, esses são literalmente os dois últimos episódios e... É spoiler, gente, mas foda-se, né? O anime já tem quanto? Já tem o quê? Quase 30 anos já, né? Então foda-se o spoiler. O Spike morre. Caraca! Nerdmaster, eu vou fazer uma ressalva aqui. O anime, na verdade, ele tem um falso final lá pelo seu episódio 12. Que é o episódio onde é introduzido o Glenn. E é onde a gente vai desembarcar nessa história que tem essa sequência bombástica dentro da catedral. Uhum. Mas o Spike não morre no final. Ele ainda é resgatado, ele ainda é salvo. E quem é a pessoa que está sequestrada? Calma, neném. Calma, meu amor. Tô falando do anime. No anime, o Spike morre. Bom. Sim, mas isso mais pra frente. É literalmente no último episódio do anime. Sim. Tá? Então, no anime, o Spike enfrenta a gangue toda lá do sindicato. Tem aquela luta pega pra capar, foda pra caralho com o Vicious. Ele de pistola e o Vicious de espada. Chega, inclusive, uma hora que eles trocam. Aí eles não se dão muito bem um com espada ou com... Quer trocar de volta? Quero, tô de volta, pega. Ah, tá, valeu, obrigado. Pode continuar? Pode continuar. Então lá. Acontece desse jeito. A batalha tem essa batalha na catedral e ela se encerra com a explosão dentro da catedral. E o Spike cai pela vidraça, mas ele joga uma granada antes, porque ele é filho da mãe, né? E você tem esse impasse. Num primeiro momento, eu achei que o Vicious tinha morrido. E o Spike continua vivo e ainda vai ter algumas aventuras. Mais adiante é que ele vai ter um confronto final. E aí a gente também já sabe o desenlace da história da Júlia e todo o resto. E é num prédio, no edifício, onde funcionava o sindicato. Sim. É ali. Mas aí o que acontece? Foi adiantado aqui é a tomada do sindicato pelo Vicious. O que que acontece? O principais diferenças entre o final do anime e o final do live action. E é isso que, inclusive, muitos fãs, inclusive o pessoal do Ovo Frito, fizeram reclamação do anime. Por quê? No final do anime. O sindicato mata a Júlia. E é por causa do sindicato matar a Júlia que o Spike fica puto nas calças e resolve ir tirar as contas com a porra do Vicious. O Spike e o Vicious lutam para um caralho. Spike mata Vicious. Só que nesse meio tempo o Spike já estava totalmente fudido. Tão fudido que morreu. Então pronto. Esse é o anime. Ponto. Ponto. Passamos pro seriado, pro live action. Agora, no live action, a Júlia não morre. Não só não morre, como é ela que finaliza o filho da puta do Vicious, né? Como acabou de falar a Madame Donana aqui. Então, finaliza. Ele tá vivo ainda, hein? Ele não morreu, hein? Calma que segura a temporada tá aí. É... Mas tem uma roleta russa diária nele, né? Né? Ah, isso é a morte psicológica. Pode é melhor morrer? Morte. Pode, né? Vai morrer. Já morreu? Não, mas que pode morrer? Pode, né? E o Spike que era ele continua pra... vivo ainda. Não, e o Spike que era pra morrer, não morreu, tá? Calma que a gente já vai falar disso. A Júlia não só não morreu, como ela ficou como chefona da porra do sindicato. Oi, olha o plot twist aí, gente! E por essa eu não esperava. Eu também não. Mas aí, Madame Donana, a senhora, que é a pessoa que adora os pós-créditos em tudo quanto é obra televisiva, quem salvou o Spike? Então, na verdade, assim, salvar é relativo, né? Porque o Spike tá de relações cortadas com o Jack. Eu nem vi ele recuperando a Swordfish, de resto de passagem. Tá? Não sei se tá na mão ou se foi embora junto com a Bebop. Tá bêbado, tá de ressaca. Tá quebrado. Tudo tá quebrado, porque afinal de contas a queda que ele teve ali ressaca, daquela... Não, ele não bebeu, ele só tá fudido mesmo. Aquela... Não, ele tava bêbado. Ele joga até o copo no bico, tava bebinho. Ele tava afogando as mágoas, né? Fala sério. Ele tá traído pela Júlia. Tá quebrado porque, tudo bem que eu tive a impressão de que tinha uma água lá no fundinho da queda dele. Então foi uma queda pequena. Tá sem amigos, sem nave, sem nada pra onde ir. Ele tá literalmente caindo de bêbado. Então, quem vai lá cutucar o bêbado na sarjeta, mais literalmente impossível, o bêbado na sarjeta do Spike, é ela, Eddie! Ed, Radical Ed, Eduarda! Não, pior que não é Eduarda, não, né? Porque é Edward. Eu sei, mas eu chamo de Eduarda, pô. Cara, e a Ed. E ela tá com o Ayn? Tá tão bem caracterizada. Não, não tá com o Ayn. O Ayn tá na Bebop. Não, ela tá com o Ayn. Aquele cachorro. É o Ayn, né? É o Ayn. Ela tava com o Ayn? É. Lembra que eles deixaram ela no beco? Lembra que depois do encontro com o Pierrot, a Fê começou a dizer, olha, porque o Korg é lindo, lindo, é maravilhoso, mas ele tem Wi-Fi nos olhos, ele tem ele largaram com o Ayn, tem razão. Eu fiquei com o coração no chão deles deixarem o Korg pra trás, sacanagem. Eles pularam o Korguinho. Tá certo. Mas tudo bem porque a Ayn já recuperou o bichinho. Né? A Ed recuperou. Eu dei cambalhotas triplas quando eu vi aquele enquadramento, ele encontra plongê de baixo pra cima, mostrando a Ed. Muito bom. E com os óculos dela dando estática verde. Muito cara, bom. Mas vou te falar que a atriz interpretando, gritando ali, fazendo. Eu achei tão overact pra caralho. Mas a Ed é assim, porra! Ficou foda pra caralho. Cringe, cara. Eu me senti quando o japonês cringe. Tá fazendo live action de. Tipo, vai fazendo live action com alguma coisa, que eles começam a fazer aquela interpretação exagerada pra caramba. Coisa horrível, cara. Nossa, é assim, a Ed filho. Em definição. Ah, a Ed é assim, cara. A Ed fala ele da preferia Ed. Preferia ter visto no a teatro. A Ed é que nem o Rakaz, ela só fala da Ed na terceira pessoa. Ele preferia ter visto no teatro, Nerdmaster. Assim, sem querer defender, e já defendendo, eu vi uma coisa do diretor numa entrevista dizendo que Faye Valentine é uma personagem bastante disruptiva, né? Ela traz confusão. Uhum. Então, ele que era interessante você ter os personagens muito bem apresentados, fixados, você já ter uma boa noção do que em que posição cada um deles está, para você simplesmente fazer uma bagunça muito maior poder entrar, que é a Edward. Lembrando que a Ed no anime também só aparece lá pelo 9º, 10º episódio. Ela não chega chegando logo de cara. Levando em consideração que o anime tem 24 episódios, né? Então ela tá no meio. Em se falando de estrutura de roteiro, uma participante que é conhecida, que apenas foi referenciada durante a série toda e aparece nos últimos segundos da série, Eu acho que não tem problema. Eu acho que é até bem-vindo que ela seja apresentada bem overacting. Porque é aquele choque que você precisa pra gerar um hype pra próxima temporada, eu acredito. Que vai ter. Tem que ter. Tem, ó, já tô já falando. Tá confirmado. Ô, Netflix, eu confirmou, já tô falando. Confirmou. Tem que ter. Tá? Mas agora vai ser história completamente nova, né, cara? Não, porra, ainda tem original. Outro. Eles só adaptaram uns 12, talvez no máximo 15 episódios. Ainda tem. Mas não, já pegaram o final da série? Já não, mas dá pra adaptar. Eles colocaram elementos, mas não tudo, né? Ainda mas tem mais episódio que era tipo caçar o bandido. Ainda dá pra fazer uns episódios de caçar bandido. Ô, Nerdmaster, uma coisa que eu li é que a referência que a Ed faz do bandido, das borboletas e não sei o que das plantas, seria em relação ao filme. Ao né? filme, sim, o bandido das borboletas é do filme. Sim, né? Sim, é do então, filme. Você tem mais coisa pra extrair desse filme e de um monte de episódios. Se a série não fosse procedural, isso seria um problema. Mas por ela apresentar em cada episódio uma história fechadinha, com começo, meio e fim, tudo certinho, e a trama maior se passa no plano de fundo, eu acredito que não tem problema nenhum mudar as coisas de ordem, cara. Uhum. Certo? Até trazer tramas que estejam em outros lugares, colocar no meio ou no final, eu acho que não tem problema. Eu acho que fica até mais legal, porque tira um pouco a expectativa de quem viu o anime e tá esperando algo mais retilíneo, né? Coisa que não tem aí. Sim, fora que a gente tem ganchos aqui que não estão dentro do anime, que já faz a história ficar diferente, né? É o gancho número 1, a própria situação da Júlia, que é totalmente inesperada. Ah, você também tem a história do bar da Ana também, que a gente não tinha isso no anime, tá, foi colocado como uma coisa importante pra estrutura da série. É, o Glenn também, que é um personagem que aparece meio en passant na história, né, e que também é se descartado relativamente rápido, né, ele agora tá ali dentro do núcleo com a Ana. Tem uma história, tem uma coisa que... E nossa, eu olhava pra ele e pensava em cabaré, né? Ele é um... tem tudo a ver. É o mestre de cerimônias e eu senti falta dele tocar saxofone. Então era algo que fazia muito parte da personalidade dele no anime, né? Mas tudo bem. Eu andei criticando alguns closes, algumas coisas nos enquadramentos, né? Só que depois eu parei pra perceber que a série ela é extremamente noventista, vocês perceberam isso? Sim. Em que sentido? As cores mais fortes, muito contraste, muita referência no ar, neon que só a porra. Mas o próprio anime era desse jeito já, né? Sim. Não, mas eu não tinha visto o anime, né, mané? E o pior de tudo, a referência aos anos 90, essa gola do Spike levantado o tempo todo, que me lembrava o Asa Noturna com gola de gigolô dos anos 90. Não. Sabe qual é a maior pra minha referência dele? Meu Deus, como é que era aquela série com o Don Johnson? Miami Vice. Miami Vice. Sim. Tá? Ele tem muito do jeito do Miami Vice, aquele jeito meio descolado, gravata pra quê? Você quer saber o que me lembrou? A estrutura geral, no caso, musical, com ação, com bastante humor e uma pegada satírica, ela me levou mais pro Esquadrão Classe A. Sim. Apesar de que, principalmente na parte que tinha mais o Jet e o Spike, me lembrava muito Máquina Mortífera. Muito, muito, muito. Que é um descoladão, o outro mais, né, certinho, né? Um mais velho, um mais novo. Faltou. Vi gente reclamando muito do detalhe da barba do Jet, que eu falei, caguei pra barba dele. Mas a barba dele tá igual do anime, meu. É que disseram que parecia falsa. Eu falei assim, cara, é falsa. Jura? E a peruca do Vicious, então? Era o quê, caralho? Porra. Gente, quer fazer uma reclamação? Eu vou fazer uma reclamação. A fita da Faye era um VHS, não um Betamax. Tinha que ter sido um Betamax. Pronto, reclamei de alguma coisa. Ia complicar a brincadeira pra toa. Deixa ser VHS mesmo, Ana. Não, a ideia não é... Porque ia ser uma porra do episódio inteiro só pra caçar a porra do Betamax. Não, deixa. Do ponto de vista prático, o jeito como a fita chegou na mão dela fez muito mais sentido, né, do que no anime. Né? Porque no anime é tipo assim, um courier vai atrás dela. E ela não quer pagar pela entrega. Então ela foge do pessoal. E fica o Jet e o Spike com uma fita na mão que eles não sabem nem direito o que é aquilo. Né? Precisam ir no antiquário e eles dizem pra ele, ah, isso aqui é uma fita Betamax, mas vocês só vão achar equipamento na Terra. Né? E eles passam o episódio todo rastejando entre canos, tubos, elevadores quebrados, água, quedas terríveis, pra achar um bendito do equipamento que quando eles acham não funciona. Aí vem a loucura de que um outro courier vem e entrega o equipamento de videocassete. Eu te juro que é uma das coisas que no anime eu ficava pensando, pô, meu, quem é que mandou entregar? É da equipe da clínica de descongelamento, a família dela já tinha programado isso, então Faye Valentine é mesmo o nome ficou dela. Ficou com um pouquinho, é que... sabe o que acontece? Ficou com um pouquinho de Instituto Meu Cu. Foi da onde saiu. Instituto Meu Cu. No anime é, cara desculpa, que... mas no anime ficou é muito furado, Instituto, né? Meu Cu, cara. Tiraram completamente do Instituto Meu Cu. Ah. Eu não esperava por essa, agora não é demais falando sério, nada ele manda o Instituto do Meu Cu. Mas é! Ana, quando chega o videocassete lá pra colocar, eu reparei que o videocassete tá velho, gasto, todo arranhado, igual a muita coisa na série, né? As mesas ali são... Não, todas... aliás, obrigado por você ter falado isso. Puta que pariu, que o visual das naves estava maravilhoso. Tudo gasto, cheio de ferrugem, maltratado. Como é a Bebop, porra? A geladeira vazia, toda estupiada. Igual casa de solteiro. Né? Porra. Não, tá, outra gente. Coisa, outra coisa, assim, só pra falar da questão do cenário, aquela parte da privatização do hiperespaço, da dobra de espacial, aquilo ali me pareceu muito a série The Expanse da Paga Nós Azul. Sim, sim. Que é linda, linda, linda, linda. E, esse gasto, essa ferrugem, essa coisa feia. Das partes internas dos equipamentos, é muito parecido com o Star Wars, né? Sim. Sim, verdade. Agora eu só vou te contar só um segredinho, tá? O The Expanse tirou isso do Cowboy Bebop, tá? O Cowboy Bebop fez primeiro, tá? O quê? Cowboy Bebop. Nani? Cowboy Bebop é anterior a The Expanse, tá? Oxente, menino, mas por que ninguém me falou disso antes, tá, rapaz? Que seja. Então, vamos encerrar por aqui. Cara, foi maravilhoso falar a respeito da série. Ouvinte, se você, por acaso, ainda não se deu ao trabalho de ouvir, de ver, de assistir ao Cowboy Bebop do Netflix... Das duas, uma. Você não quer ver o live action? Tá bom, foda-se. Vê o anime. O anime tá lá também. Então não tem por que não ver. Tem o anime, tem o live action, tá tudo dubladinho, maravilhosamente dublado, inclusive. Então, cara, vai ver. Porra, não tem por que não ver, tá? E é isso, gente. Ficamos com essa, então, por aqui. Vida longa e próspera. Tchau. Pronto. Aí se tato, nake kuni wa amari ni mo toki wa sugite shimatta. Mada kokoro no hokorobi o iyasenu mama kaze ga fuiteru. You got an herd mail. Hitotsu no me de asu o mite. Hitotsu no me de kinou o mitsumeteru. Kimi no ai no. E aí, queridos ouvintes, obrigado por terem ouvido este episódio. São três coisas a respeito de Cowboy Bebop que eu trago aqui pra vocês. A primeira, Cowboy Bebop, o último episódio fez 22 anos que foi terminado em 24 de abril de 99. Segunda coisa, recentemente já foi dada a notícia de que a segunda temporada de Cowboy Bebop foi cancelada pela Netflix. Infelizmente, o que o Nerdmaster queria não vai acontecer. Mas fica aí a torcida para o pessoal da Netflix mudar de ideia. E terceiro, quem quiser ver os episódios sobre o anime, dá um pulinho lá no Anime Speed que a gente tem as duas temporadas feitas cada uma em um episódio. Beleza? Agora, eu quero agradecer a todos aqueles que ajudam a gente como padrinhos do Paranerdia. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, a nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório, Emílio da Costa Mansur, o nosso querido Jota Santos, que participou desse episódio, Léo Oliveira, lá do Fermata, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Sandro Cruz, lá do Debacast, Sérgio Cabral, Suelen Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não menos importante, Valdir Fumene Jr. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Vormicê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo logo, no próximo programa. Até mais! Oh, oh,